Chegada Amanda, esse é o 050. Amanda 050, 2230, passarelo. Da presente, autorizada pro de Duna, 2230. Duna da presente, 2230. 4207, pushback acionamento na remota 13. Chama táxi 4207. Oceané 6213, centro Recife agora, frequência 1251, no secundário 3325. 251, 3325, centro, obrigado, 6213. Boa. O Gol no 738, informação, temos um Robson 44, mantendo 500 pés, sobrevoando próxima duna, não irá interferir na sua aproximação. Visuais, reporta o farol da barra. Reporta farol da barra, que vem. Abrezado, 1738, pessoal. Gente, 1738, checa o trem, completa final, torre 118, meia, bom pouso. Obrigado, Guará 03. Escuta, professor. Chama o centro Recife agora, na frequência 126, decimal 0, secundário 128, decimal 8, bom voo. 60, operando 88, Guará 03, Tubadá. Controle Salvador, azul 4463, perfil saída da EL, passando no 1500 pés. 4463, contato radar, sobe nível 1 no 60, saída da EL. Da EL 160, 4463. Azul 4207 para o táxi 99-1340, alternando Campinas. Trip 5490 para puxa acionamento parte 3. Para o Trip 490. Vai dar bem, obrigado. Vitor Mike Quebec, pouso em Cairo, por gentileza. Mais 15 minutos, senhor. Mais 15 minutos, copiado. Sustanair 6254, 93 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna 1:20. Marcando 1.016 nos altímetros, Nevisac, baixo, índice alfa, quantidade 2.6. Solo Salvador, bom dia. Boa tarde, corrigindo no 738, lembrou. Alfa, Juliette, 738. Nasci, escuta, 6741. Salvador, 35490 para táxi 55 a bordo, 410 alternando Salvador. Mi-16, Índia Alfa, ponto de espera, torre número 2, o 5490. O Gol no 754, para informação de tráfego, temos um Robson 44 sobrevoando a região próxima à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Paciente, Gol no 754. O passarelo 2230 desça para 2.000 pés, o ajuste é 10-16. Nesta pro intercepto LS, reporta estabilizado. 2016, dessa pro intercepto, reportará estabilizado. Passarelo 2230. Azul 4463, agora chama Recife na frequência 125.1, secundária 133.25. 251-3325, Azul 4463. ILS 1754. 1754, completo a final, chega o trem em torre 118.6, bom pouso. Obrigado, 86. Passarido 2230, tráfego de helicóptero, Robson 44, próximo à Duna, mantendo 500 pés, não interfere nessa aproximação. 2230. Tony Salvador, boa tarde, o Sonner 6254. 6254, contato radar estabelecido, sobe ao nível de voo 380 na saída da EL. 380, perfil da EL. Alguma facilidade valida? Guarde. Nada. Autorizado da EL, da presente, 6254. Da EL, 6254. Salvador Approach Control, this is 35240. 35240, and then 230, and report red for descent. Red for descent, 35240, request direct stop intersection. It's not possible, 35240, after abduct flight to my position and descent level 060. Okay, for your information, we have human response, human body to transfer and request to stop position. Roger 5240, I copy your trophy. Is that correct? Localizador, passarela 2230. Vem para o controle? Passarela 2230, estabilizado. Positivo 2230. É, completa final e agora torre 118, decimal 6, bom pouso. Torre 118, bem, obrigado. Boa tarde, é o Dan 3804, transfere. 2804, desça ao nível de voo 050 pro de Duna. Estimativo, descendo para 050 na pro de Duna, o Dan 3804. O Dan 3144 desce para 2000 pés, ajuste no 016, livre LS. Autorizado, LS, descendo para 2016, Dan 3144. 5240, direct to ETAP position. ETAP position. Quanto a Juliette chama? Voo 754. O Azul 4207, Recife agora, frequência 251, decimal 33, decimal 25. 251-3325-4207. Salvador, muito boa tarde, Papatango Romeu, Tango Golf, decolado 97, corredor Axé. Boa tarde, Romeu, Tango Golf, mantém 1.000 pés no corredor Axé, após o farol da barra, direto Barreiras. O Romeu, Tango Golf, reposta o farol da barra. Sente, 5.000 pés no corredor Axé, é o farol da barra, vai reportar quando lá, Romeu, Tango Golf. Utiliza acionamento na posição e posterior pushback. Web 6741. 270-250 nós, igual 941 na margem. Salvador 35490, decolou passando 1000 pés. Boa 5490, contato radar estabelecido, sobe nível de voo 200, saída Momo. Subindo para 200, saída Momo 5490. Ocean 6254, Recife agora, frequência 12251, secundário 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, Ocean 6254. Dan 3144, informa ao senhor, temos um Robson 44 nas proximidades da posição Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, muito obrigado, 3144. Boa tarde, passarei 2230, livrou na sua escuta. Via Alfa, confirme a última mensagem? Tá bom, então vai via Alfa, chamarei Ansa Juliette, o 2230 da passarei. Vou no 754, antes da Juliette. Juliette 08, vou no 754. Salvador, bom dia. Corrigindo, boa tarde. Eu vou no 777 no portão 5. Com informação Romeu, para autorização, Porto Seguro. Muito obrigado. E Julieta, até o 14-2230 da passarela. Para o pushback 90 M. Boca, coordena com a remota no 4, menos 24, no cima de 190. Afirmativo, 3804. Gente, respire até Duna, 3804. Dan 3144, completa final, checa o trem, torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, bom trabalho, até já. Informe indicado aqui, está mantendo o momento? No momento está mantendo 250, 255. Sente, grato. 5240, say your speed. 240 knots. 240 knots, roger. Travessa para a barra, Roberto Agosto. 7 Romeo Tango Golf, pro ideal de Barreiras. 300. 7 autorizado subir a 105 na proa de Barreiras, Romeo Tango Golf. 105, proa de Barreiras, Romeo Tango Golf. Tempo 5490. Prossiga 5490. Tá livre a restrição, é possível voar direto Cogbo? Autorizado, direto Cogbo e está livre da restrição também, 5490. Obrigado. Controle Salvador, poderia confirmar para 3804, o limite 5.000 pés? Autorizado, descer para 2.000, 1.0, no meio, ajuste, está livre o LS, 3204. Afirmativo, livre o LS, ajuste 1.0, 1 no meio, descendo para 2.000 pés, o TAN 3204. O 3204, para informação, temos um Robson 44, nas proximidades da posição Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, positivo? Afirmativo, está sendo o tráfego, o TAN 3804. Juliette Alfa Serra, desça o nível de voo 050, chegada MAN. Obrigado. 76721. Fortaleza 330. Fortaleza 330, decolando a 10, como frote 5077, transponente 1935, controle web 672. Vai. Hotel 050. 050, 941. Trip 5240, descent to 3000 feet, KNH 1016. Descent to 3000 feet, 35240. O Romeo Tango Golf, quando possível, se estimar de pouso. O Gol 1777. Uno 830, copiado. O Juliette Alfa Serra, proa de Duna. Positivo, muito obrigado. Solo, TAN 3144, livrou a pista. Alfa, ele chama aqui da GDEC, 3144. Para o táxi, o ED 6741, 126, 337, confirme. Reducing 200 knots, 35240. Paciente Índia Alfa 18.0.6741. 5240. I have a Robinson 44 nearby tuna position, maintain 500 feet. It's not going to be a problem to your approach, okay? Roger. Salvador, gol número 7. Uno 90 nós. Cheia da redução 90, gol 94. 35240, descent to 2000 feet, can H1016 report established on localizer. Descent to 2000 feet, our report 35240. O TAN 3804 estabilizado? Afirmativo, está estabilizado natural. Descent 18,6, bom pouso. 118,6, grato. Pode prosseguir a descida, gol 94? Afirmativo. Até 2000, reduzindo para 190, nós irá seguir um Alfa Tango 72, aproximando de Duna no momento, e o tráfego está a 7 milhas do senhor, aproximando 12 horas. Estou precisando de esquerda aqui, descendo para 2000, gol 94. Senhor de Salvador, gol 697, sempre que é leve. 1697, desça a 4 mil pés o ajuste 906. 400 no meio, como perdeu o contato com o centro Recife? Sente a sua identificação, por gentileza. Salvador, boa tarde. O Goma 754. Está sentindo a informação ao meu, autorização Campina Grande. Serra, desça para 2000, ajuste no 0 no 6. 0 no 6, 2000, Juliette Alfa Serra. O gol 941, reduza para aproximação e reporte estabilizado. Reduzir para aproximação e reportar estabilizado. Estabilizado, 941. Sente o 941, completa final, chega o trem, torre 118.